Um dia o Sérgio Cabral falou que o dino do violão era goiabada, cascão e caixa. Coisa assim muito rara. Então pra nós agora, tudo que é coisa rara, difícil de achar e boa, virou goiabada, cascão. Goiabada, cascão, em caixa, é coisa fina assim, ah, que ninguém mais acha. Goiabada, cascão, em caixa, é coisa fina assim, ah, que ninguém mais acha. Rango de fogão de lenha na festa da Penha, comido com a mão. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem misto quente, só tem milkshake, só tá piação. Já não tem mais caixa de goiabada, cascão. Diz! Goiabada, cascão, é. Em caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada, cascão, é. Em caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Samba de partido alto com faca no prato e batido na mão. Já não. Só tem som de black, só imitação. Já não tem mais caixa de goiabada, cascão. Diz de novo. Goiabada, cascão, é. Tem caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Goiabada, cascão, tem caixa, é coisa fina assim, que ninguém mais acha. Vida na casa de vila, correndo tranquila, perturbação. Já não tem na praça, mas como era bom. Hoje só tem conjugado, que é mais apertado do que barracão. Já não tem mais caixa de goiabada, cascão. Diz! Goiabada, cascão. Monarco, Alvarenga, Martinho da Vila.